Panorama Agrícola para 17 de fevereiro de 2001, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é quinta-feira de lua crescente, 17 de fevereiro. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado desta quinta é: começar é o primeiro passo da ação. Na entrevista especial de hoje, crédito rural e legislação ambiental, as orientações da EPAGRE para você, agricultor. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para que as claras em neve cresçam e fiquem com volume, use em temperatura ambiente e acrescente uma pitada de sal. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nós recebemos no Panorama Agrícola de hoje Oswaldo Vieira dos Santos, responsável pelo crédito rural na EPAGRE. O assunto: crédito rural e legislação ambiental, normas vigentes para o estado de Santa Catarina. O que que os bancos, Oswaldo, estão exigindo do agricultor? O que os bancos passam a partir dessa safra exigir do agricultor é um pouco mais da legislação que está em vigor, né? Tanto na esfera estadual como na esfera federal. E o banco, ele não cria norma, ele se adequa, ele tem que seguir as normas. Então, o banco, por uma instrução superior, passou a exigir dele um maior rigor por parte dos produtores rurais, no momento da contratação das operações de crédito rural. Bem, vamos esclarecer e orientar o produtor rural de Santa Catarina, passo a passo, quais são as exigências? Bom, primeiramente a gente quer deixar claro assim, são exigências que estão em construção e que elas podem sofrer eventualmente alguma alteração. Isso, no dia a dia, se criam normas mediante medidas políticas ou administrativas, podem ser alteradas. No momento, o que são três preocupações que estão inquietando um pouco os produtores rurais e que o banco está fazendo exigências. A primeira delas se refere à chamada outorga d'água. Eu vou citar as três e depois a gente pode até esclarecer um pouquinho melhor cada uma delas. Então, um dos requisitos é a questão do outorga d'água ou licenciamento para uso de água. A segunda questão, e essa é um pouco mais pesada, talvez, e está gerando maior preocupação na esfera política, na esfera federal, a necessidade de haver mudança na legislação brasileira, se refere à necessidade de averbação da reserva legal. Reserva legal é aquela área, por lei estabelecida, que tem que ficar reservada na propriedade em cada estabelecimento rural e que, de acordo com a legislação, a partir de junho de 2011, deve ser averbado em cartório. Lá na escritura deve ficar registrado. O terceiro ponto que está em questão é a questão do licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, ele é um instrumento aqui do Estado de Santa Catarina, regido pela FATMA, com base na legislação estadual e também na legislação federal. Bem, Oswaldo Vieira dos Santos, do Crédito Rural da EPAGRE. Os bancos, então, estão exigindo esses licenciamentos, essa documentação, esses normativos do produtor, é isso? Nós vamos falar assim, primeiro o assunto, vamos tratar do uso da água. A necessidade do produtor está cadastrado, está registrado lá junto à SDS, que é a Secretaria do Desenvolvimento Social, né? E essa Secretaria do Estado, ela tem sob a sua incumbência o cadastramento dos usuários de água. usuários de água para fins agrícolas, seja para irrigação, seja para alimentação de animais, seja para outros fins, né? Então, existem algumas modalidades e que nós sabemos que algumas bacias, é o caso da bacia do Cubatão, a região norte do litoral norte catarinense, já tem um trabalho bem adiantado nesse sentido. Algumas regiões, como a bacia do rio Chapecó, do Timbó, do rio Jacutinga, o Itajaí, esse processo está em andamento, né? O usuário de água tem que entrar lá no site da SDS e fazer um cadastro, preencher um formulário, dizer, eu sou fulano de tal, moro na linha tal, exploro as atividades tais e tais, meu uso estimado de água é tantos metros cúbicos, tanto litro por dia, e é isso aí. Isso é um cadastro que deve ser feito, nada mais que um... E o que o banco está exigindo é esse cadastro. E naquelas condições onde o produtor não tiver acesso à internet, não houver tempo, não houver condições, o que acontece? O produtor não vai ser impedido de fazer o crédito rural, mas ele tem que fazer uma declaração, e isso o banco está exigindo, que ele dê uma declaração, em acordo com a SDS, de que ele vai fazer esse cadastro lá como usuário de água até 30 de junho de 2011. É válido para esta safra. Ok, com relação à verbação legal? Com relação à verbação legal, existe uma demanda mais a nível federal, que é, primeiro, que é um decreto federal dizendo que, a partir de junho de 2011, todas as propriedades devem averbar lá no cartório as áreas de reserva legal, devidamente identificadas, com mapa, tudo certinho. Então, no momento, não vai ser exigido nada. A exigência, no momento, apenas o banco está informando aos produtores e eles estão apresentando uma declaração que estão cientes da necessidade de fazer a averbação da reserva legal a partir de junho de 2011. 12 de junho. 12 de junho, para fazer novos contratos. Oswaldo, do Crédito Rural da Ipagre, com relação ao licenciamento ambiental, qual a orientação? Bom, licenciamento ambiental é uma ação que o banco também está exigindo com base em duas resoluções, uma de 2006 e uma de 2008 do CONSEMA. O CONSEMA é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, foi o Estado de Santa Catarina que determinou isso, né? E aí fica a incumbência da FATMA aplicar essa legislação. A questão do licenciamento ambiental, existe uma relação de atividades e são tidas como aquelas atividades mais de risco, mais poluidora ou mais de maior impacto ambiental, e essas atividades que estão nessa resolução, elas devem ter alguma ação de licenciamento ambiental. São três níveis, pelo menos. Existe o licenciamento ambiental propriamente dito. Existe o cadastramento ambiental, que apenas é um cadastro que o produtor vai fazer na Fátima. E existe a autorização ambiental. Para algumas atividades, somente pode ser conduzida, implantada, mediante uma autorização ambiental. E isso é regulado pela Fátima. Bem, quais são as culturas que estão sendo mais impactadas, Oswaldo? As culturas que são mais, elas, na verdade, é uma lista, né? E essa lista eu queria deixar claro que essa lista de atividades que está no Banco do Brasil ou nos outros bancos, não é só o Banco do Brasil, são todos os agentes financeiros, ela preocupa mais para o Estado a cultura da maçã e a cultura da banana, né? E pomares, de forma geral, né? Seria na pomares agrícolas, né? Que exigem um cadastro ambiental ou uma licença ambiental. Disso das atividades agrícolas. Depois, o reflorestamento e outras atividades assim que não vai ter muito impacto. E talvez uma preocupação grande seria na culturas irrigadas, que é o caso do arroz irrigado, que aí também esse pega meio parelho, assim, né? Toda a cultura do arroz, Santa Catarina é um estado grande produtor de arroz, e arroz irrigado é necessário licenciamento ambiental. Perfeito. Nós agradecemos então Oswaldo Vieira dos Santos, do Crédito Rural da Epagre, falando sobre crédito rural e legislação ambiental. Um último esclarecimento, Oswaldo? É, o que eu queria deixar aqui claro para os ouvintes é que a Epagre, ela cumpre o seu dever de informar os produtores. Então, nós estamos recomendando, nesse instante, duas questões básicas. Primeiro, nosso extensionista ter a informação e poder repassar ao produtor rural corretamente. Outra questão fundamental nesse momento é que não fique tudo isso ao encargo da Epagre, mas que a Epagre possa se articular lá no município, lá na, com as comunidades, com as cooperativas, com as secretarias municipais de agricultura, com os sindicatos, e compartilhar essa tarefa de informar os produtores, né? Repassar a mesma informação que está na Epagre, que seja também dada pelos demais agentes envolvidos aí com o desenvolvimento rural nos municípios e nas regiões do estado de Santa Catarina. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.